System Sound. Senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, vai. Ah, senta, senta, senta, vai. System Sound. CD volume 11. Carretinha Vitória System Sound. No comando, DJ Kedson Reis, o DJ da mídia de Bragança. Que tal o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, você não. Quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Vou mostrar pra ele que hoje tudo tá bem mais. Seja duvidado que tu é capaz, não. Você chuta o balde, nós mete o louco, você já de vale. Vai olhar o corpo, tu deve ficar comigo só por um momento. É proibido se mover com sentimento, não. Carretinha Vitória System Sound. É pressão total. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas o nome não viu pago. Piloto vai descer na nossa frente no carro. E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu bote dá também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. DJ Hailson, uma referência. das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas o 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa frente no carro. E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu pai te dá também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu pai te dá também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. DJ Guedes, o Reis, o popular de Bragança. E aí vou ver ela, eu tô sonhando aqui. E no meu sonho eu beijava essa donzela. Tento me concentrar nas minhas matérias e eu deveria ir de casa. Mas o meu coração fica batendo forte quando essa piscina passa. Não vou me esconder, eu vou saber se ela me ama. Não vou me esconder, Edson Reis, detona meu brother. Aqui na carretinha Vitória System Sound. Ela veio pra ficar. Tá ligado de mina gostosa, mas você eu somo no dedinho. Eu tô chapado, cheio da vontade de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa esquente no carro. E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Chegando do estúdio super eletrizante do Acará. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu somo no dedinho. Eu tô chapado, cheio da vontade de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai descer na nossa esquente no carro. E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Tá dona meu bem. Carretinha Vitória System Sound. Bragança, Pará, Brasil. Mais pólvora! Moisés DJ Produções, o considerado. Ha ha ha! Eu sei ser DJ! O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Mais pólvora! Guedes, o Reis, detona meu brother, vai pra cima! CD volume 11. E logo peguei, levei ela pra casa e rolou bagulho doido. Um tempinho depois, DJ ela me deu torto. Você me engravidou, agora tem que assumir. Eu só fiquei contigo e tu vem falar pra mim que o filho não é teu. Não se faça de bobo, você sabe o que rolou depois do rock and roll.

System Sound. Carretinha Vitória System Sound. Bragança, Pará, Brasil. Brasil. O garoto das produções. DJ Gabriel. Mix, mix. Carretinha Vitória, assistem saúde, tá demais! Pra Brasília, pra buscar essa menina que roubou a minha paz. levar. Com eles eu vou despertar os do rock. Eles são de Abaetetuba. DJ Jefé é som consagrado. E DJ dos Tentação. Despertar os do rock. Eles são de Abaetetuba. DJ Jefé é som consagrado. E DJ dos Tentação. Manda a partidão do Melody. Sucesso! É Lucas Revolution Produções. Te amo e não vivo sem você. Vamos um super impacto, paguei de Abaetetuba. Com eles eu vou despertar os erros. Carretinha Vitória System Sound. Pra quem tá cansado de ouvir a mesma coisa. A mesma coisa. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Somente agora compreendi brilho das estrelas no céu. Foi difícil conseguir. Me livra desse amor assim. Por você não sofro mais. Pois deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor. Não mereces o meu amor. Não te quero nunca mais. Pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço sofrer mais. Carretinha Vitória System Sound. É pressão total. A voz que apaixona. CD volume 11. I don't you go keep on.